I will never say never. I will fight you forever. Whenever you knock me down, I'll not stay on the ground. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. And I never say never. Começou o programa? Nossa, que mico, hein? Bom, galera, sejam bem-vindos, pagando o mico, né? Ao OrionCast sobre micos gerados pelo planeta videogame. Nesse programa, pagaremos e falaremos de micos que só aconteceram por causa do videogame. E nessa caça de micos e King Kongs, temos conosco Hyde, Mr. Bubbles, Homem Mal, Pascoal e esse que vos fala, Lula Molusco. Deus, que vergonha! Bom, galera, e começando a leitura das cartinhas, né? A nossa chuva de cartinhas, como teve cartinha nesse cast, o Hyde vai alugar um outro quarto pra pôr cartinha, né, Hyde? Ah, já tem carta no banheiro, carta na cozinha, então. A brisadeira pula carta. E aquela empresa de reciclagem de papel até agora nada, né? Né? Caramba. Se o Mário fosse carteiro ao invés de encanador, pô, ia ser bom, né? Nossa, não sei, cara, mas eu acho que o mundo poderia estar entupido, né? De carta e os canos sem... os canos iam estar tudo entupido, fudeu. É, melhor manter do jeito que tá, então. Já imaginou uma privada entupida? De carta. Só de carta não, né? Mas vamos lá. Beleza, começando as cartinhas. Ele que não trabalha muito, ele que quer chegar no status de Pascoal e quando vem aqui tem que trabalhar um pouquinho. Então, cetista, o que diz a sua carta? E aí, galera? Eu resolvi tirar... Eu tô com o pé pra cima, resolvi tirar o pé pra cima e trabalhar um pouquinho, né? Então, a cartinha aqui é do Albert, de 33 anos. Ele é de São Bernardo do Campo. E ele diz que escuta o cast desde o meio do ano passado e esse é o primeiro e-mail. Valeu pelo e-mail, Albert. Continue mandando sempre. E todo mundo que escuta desde anos e anos, pode mandar. Porque a gente já tá com milhares de anos, né? Fazendo. Pode mandar a cartinha que a gente lê tudo. Então, as notas do Albert para as conferências foram: Sony foi nota 5, Microsoft foi nota 7 e a Nintendo foi nota 8. Ele falou que não sabe muito bem do controle tablet da Nintendo, ninguém entende muito bem quais são as possibilidades, achou estranho, mas vamos lá. Esse feeling, assim, esse sentimento que ele tem em relação ao Wii U, eu acredito que foi o mesmo sentimento que o pessoal teve quando eles anunciaram o Wii, né? E aí depois a gente viu com o tempo quais foram as possibilidades do Wii e tal. Então, assim, eu acho que esse estranhamento é normal. Todo mundo teve esse estranhamento, até quem gostou cegamente, assim, e acha que vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, também tem esse estranhamento de, beleza, é animal, mas o que será que dá pra ser feito? Então, eu não ficaria menos animado só por esse fato, mas eu entendo o que ele quer dizer e eu acho que todo mundo meio que compartilha esse sentimento, né, se todo mundo concorda ou não. Cara, não sei, tipo assim, eu entendo, eu acho. Na realidade, tipo assim, quando eu vi o emote a primeira vez que passaram aquele vídeo, assim, que não mostrava nem um vídeo de jogo, né? O cara lá no dentista, o cara regendo a orquestra. O que me remeteu àquilo foi as possibilidades, me deixou muito empolgado. Agora, essa ideia do tablet, ela já me remeteu direto a jogos que tinham no mercado, assim. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Fallout, eu falei isso no cast. Mas foi diferente, assim. Mas a Nintendo manja de fazer essas coisas pra gente, né? Tipo... A questão é ver agora se as outras também vão manjar, né? Provavelmente Nintendo sempre manja. Tomara que não. Então, eu vou comentar disso mais pra frente, quando a gente estiver falando das conferências, como foram e tal. Aí eu comento de como foi o sentimento geral, assim. Eu tava lá na conferência da Nintendo e foi uma experiência interessante, principalmente esse ano. Do lançamento desse Wii U. Mas isso eu comento um pouco mais pra frente. Deixa eu ver. Alguém tem mais alguma coisa pra falar do comentário não, dele? Não, do não. Wii? Então, aí ele falou que ele gostaria de fazer uma crítica construtiva, que desde que ele começou a ouvir o cast, ele nota uma tendência pra Nintendo, e ele fala que o homem mau acaba sendo mais imparcial de todos. Parabéns, homem mau, pela imparcialidade. E eu tenho um comentário pra fazer disso, que eu prometi que eu ia fazer. Eu não participei do cast da E3 que vocês fizeram a semana passada, porque eu ainda tava indisponível, né? Mas, gente, colocar as fotinhas de chamada no site só da conferência da Nintendo, achei muito, muito horrível, cara. Ok, beleza, Wii U e tal, mas, gente, vamos fazer uma neutralidade, né? Vamos colocar... Eu discordo. Não, tipo assim, não, porque eu acho que é quem vem apresentando mais novidade no momento. Automaticamente é quem vem empolgando, não sei, pelo menos. Mas o cast das é pra conferências todos, tá? Eu sei que o cast é pra todos. Não, pera, vamos explicar. O lance da foto é por causa que foi o momento mais da hora da conferência. O lance da foto foi que eu tava procurando a foto pra colocar no cast. Aí eu vi aquela foto do Miyamoto lá, não resisti, coloquei. Ah, não, beleza. Peraí, vamos puxar. Qual o momento, tudo bem. Pessoas falariam esse tipo de coisa, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não, mas o único nintendista que tem aqui é o Pascoal, o resto não é. É verdade. Mas eu acho assim, tem algum momento de alguma outra conferência tão marcante quanto aquele? O controle disconnect do Xbox. Ah, o controle disconnect da Xbox, é legal que aquilo ali, pô... Não, mas cara, o ponto não é nenhuma dessas coisas que vocês estão falando. É o cara ter esse sentimento de que a gente é nintendista. Eu sei que ninguém aqui, que tá aqui, tirando o Pascoal, né, é nintendista. A gente gosta de tudo. Mas assim, fazer um cast sobre a E3 e colocar uma foto só da conferência da Nintendo, só aí já meio dá esse sentimento. Mas assim, era só uma coisa que eu queria comentar. Eu entendi o porquê que ele falaria isso. Mas o Albert, ninguém aqui é nintendista. Depende um pouco também, ô Cetício, porque, que nem o Albert sentiu que o Homem Mal, por exemplo, é o mais imparcial. Mas a gente recebeu um outro e-mail aqui, por exemplo, que reclamaram que o Homem Mal é muito cachista. Então. Aí vai assim. A gente tenta, né? Sabe o que é? Que às vezes a gente fica muito empolgado. Que nem quando saiu o Donkey Kong contra o Returns ano passado, a gente ficou tudo maluco, falando bem da Nintendo e tal. Depende muito da época, né? É verdade. Também isso. Sim, tipo, às vezes você tá muito empolgado, que nem agora o Memo tá louco pelo LA no ar. Hein? É que não é exclusivo, mas quando você tá muito, muito fanático por um exclusivo, você acaba ficando um pouco chato pela... Bota pra até só ver os casts que a gente já fez, tá na cara que ninguém puxa pra lado nenhum aqui. Não, né? Se você olhar todos os assuntos, vai ver que tem todos, né? Exatamente. Então. Sony e Microsoft, façam jogos que empolguem a gente exclusivos, tá? E o último comentário dele, ele falou que o cast é muito bom e enriqueceria se houvessem convidados que já tivessem jogado os jogos. É uma coisa que a gente sempre tenta fazer, não, né? Mas parece o caso do Zelda, né? Tem uma explicação, né? Porque era só do Ocarina of Time, né? Ele confundiu aí. Ele achou que a gente ia fazer todos os jogos, mas o cast foi específico do Ocarina of Time. Até porque deu uma hora só de Ocarina of Time, né? Imagina dos 15 jogos do Zelda. Ia ser 15 edição, horas de cast, né, diretor? Exato. Você tem edição, né, diretor? E aí, o último comentário dele, ele falou que uma coisa é certa, vocês estão no caminho certo. Então, a gente agradece aí. Então, a gente ainda não tá lá. Não, mas se acontece... falar que a gente chegou lá, a gente acostuma. A gente é verdade, relaxa, né? Relaxa. Sempre nota 8 e 9, hein? Sempre nota 8, nunca nota 10, porque senão fudeu. É verdade. Mas valeu, Albert, pelos comentários aí. Valeu por ter mandado o e-mail. E a gente vai ver se continua no caminho certo, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver se continua. Eu já aproveito, né? E falando em caminho certo, já vou emendar a minha cartinha, que é do Thiago Torquato. Ele começa assim: parabéns pelo melhor podcast da E3 2011. Já abriu assim, já, né? Ouvi outros nos principais pods sobre games e posso dizer que esse foi o melhor. Então, parabéns, Raid, parabéns, Cetista, parabéns, Homem Mal, parabéns, Mr. Bubbles, parabéns todo mundo que participou. Eu não tava. Você editou 2 horas e meia, né? Parabéns por isso, 2 horas e meia. Isso, pro infeliz que mandou e-mail aí falando que todo tinha que ter 2 horas e meia, é porque ele tem um podcast, né? Diretor, dá zero pra ele. Aí ele comenta aqui: o Wii pode estar moribundo, mas ainda é campeão de vendas no mundo. Olha, rimou, hein? Moribundo com campeão de vendas no mundo. É música. Morreu mesmo só no mercado japonês, e esse perdeu relevância nos últimos meses. Na realidade, que no mercado japonês morreu muito mais do que só o Wii, né? Então, foi uma piada de humor muito negro. Eu retiro o que eu disse. Né? Mas tudo bem. É conta da edição. Diretor, diretor. Não, diretor, pode deixar. Foi ruim mesmo. Ou se quiser, coloca no final. Foi texto. Acredito que ainda chega aos 100 milhões até o final de 2012. Quanto ao sucesso do Wii U, vai depender do preço. Se colocar a venda por $350, competindo com Xbox 360 e PS3 a 250 ou menos, vai ficar difícil. O que vocês acham? Vocês acham que a Nintendo, pela primeira vez na história, vai vender um console acima dos 250? Ah, eu concordo com o comentário dele de que o preço vai fazer eu quebrar o lançamento, sim. Agora, eu não sei se vai ser acima de 250 ou não. Eu tenho um feeling que sim. Eu acho que vai ser sim. Eu também. Eu acho que pode ser acima de 250, mas acho que não vai ser muito, não. Eu chuto no máximo 300. Eu também acho. Acho muito provável que vai ser 300 até. Isso se a Nintendo não subsidiar pela primeira vez na história, meter 250. É. Sabe-se lá. Então, eu nunca vi a Nintendo. Eu acho que um console tão novo assim, tão diferente, eles não vão arriscar, não. Não sei, o Wii, a ideia deles era vender a 200, né? E não a 250. Só que aí a cadeia de retailers, né, de lojas, de revendedores, reclamou porque 200 era um preço muito baixo, então não daria uma margem tão alta para eles em cima. Aí eles colocaram o eSports no pacote para subir para $250 o preço. Olha isso. Caramba. Não, legal, pô. Vamos ver. Quem diz que o eSports é um jogo, digamos assim, é um jogo que não deu lucro, né, para Nintendo. É isso. Mas beleza, essa foi a minha cartinha. Vamos lá, Mr. Bubbles, qual a sua? Bom, vou emendar então nessa do Rodrigo Mota, né? Então, o e-mail aqui é do Rodrigo Mota. Ele começa aí, galera da Orion, vem aqui. Não, aqui quem vos escreve é o Rodrigo Mota, cadastrado no site com a alcunha de Mota RJ. Então, notas que ele é do Rio de Janeiro, né? Assim, tenho três. Ele participou de um live já. Ah, tá. Ele é o cara que negociou com a namorada pra poder. Exatamente. Ah, tá. Ah, não foi o general que deixou de encontrar uma gata, não, né? Não, não. É. Tenho três pequenas e resumidas observações a fazer em relação ao nosso futuro console. Ele já tá falando que vai ser o console dele, né? Da próxima geração. Acredito que entre nós jogadores entusiastas seja pacífica a opinião. Desculpa, de que... Raj, desculpa te cortar. Quem tá falando que vai ser o futuro console dele? Quem? O Rodrigo Mota. O Rodrigo Mota. Ah, tá, beleza. Não, não são os nós que estamos. Também, sozinhos. Ele falou o nosso, tipo, o nosso em você, geral. Não, nossa, mas ele tá garantindo. Ele tá garantindo que é o dele, veja só. É, hein? Microsoft, Sony, vocês não fizeram nada. E isso tá acontecendo, hein? Depois não fala que a gente é tendencioso. É. Então, ele fala aqui que, assim, acredito que entre nós, jogadores entusiastas, seja pacífica a opinião, mas ele colocou pacífico, mas acho que a palavra que ele queria não é essa, né? Uhum. Seja, porque ninguém tem dúvida que o Wii é um console totalmente casual e não dava pra ter só ele. Eu concordo, isso eu até já falei. Sim. Já falei algumas vezes e eu brigava com o Pascoal por causa disso. Você acaba tendo que ter o Wii mais outro. Aí você escolhe PC, Xbox ou PS3, correto? Todo mundo concorda, né? Com certeza. E só o João tem PC que roda Crysis. É. Exato. É a pessoa do planeta. É. Então, aí ele comenta que o que ele achou genial da Nintendo é que agora, com esse novo console, você vai poder ter só ele pela primeira vez, né? Você vai poder ter só o console da Nintendo. Porque aí ela vai ter suporte aos principais engenhos do mercado e tal. Por enquanto, né? Porque também não dá pra saber quando lançar os concorrentes, né? Não dá pra saber se vai ficar a mesma coisa de hoje, né? Que ele vai ficar menos potente e os concorrentes mais potentes. Vai repetir seu Dreamcast, né? Mas aí só o futuro dirá. Ah, não, Eu chuto o seguinte, se ele for relevante pro mercado, se ele tiver boas vendas, ele vai até gargalar os concorrentes por baixo. Coisa que o PlayStation 2 fez com o Xbox One, por exemplo. Então, Xbox ficava... Depende dessa diferença gráfica que vão ter, né? Depende muito. Ele ficava subutilizado tecnicamente porque o pessoal fazia as coisas pro console que tava no mercado com mais base. Sabe, assim, eu não tava no cash, mas eu tava ouvindo vocês falando uma coisa que, não sei se vocês comentaram, é que eu acho que o que mais vai definir o sucesso dele ou não é a rede online. Eita, cara, com os hardcores, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não foi esse sentimento que eu senti lá. A rede online não foi falada e claro que teve perguntas, mas Eu não senti que esse vai ser um fator decisivo, não. Lógico que vai ser um dos fatores grandes. Não, né? Eu falo isso, assim, pra poder pegar os dois públicos. Sim, mas eles focaram, o foco deles pra pegar o público hardcore de novo é parceria com o Third. Tanto, cara, o Ken Levine tava na conferência da Nintendo. Tipo, a EA participou de uma conferência da Nintendo. Eles não faziam isso há anos, cara. O cara até falou lá na conferência. E todo mundo, sabe, foi aquele negócio de quando a gente viu Arkham City, sabe? Todo mundo, cara, eles estão querendo mesmo pegar hardcore de novo. Mas esse vai ser o foco. Agora, a parte online... Bioshock Infinite vai ter pra ele, né? Minha carta aqui é do Mario Vox, belo nick, né? Mario Vox, a voz do Mario. É o Charles Martinet trolando a gente. Mario. É o Charles Martinet que tá trolando a gente aqui, mandando cartinha. Vamos lá, ele falou, bom, como sempre, ótimo cast, acho que todos os casts tinham que ter 2 horas, ó, tá vendo aí, ó? 2 horas. Ele que edita, né, pai? Por isso ele acha isso. Diretor... Não, mas isso é bom que eles querem mais, entendeu? Esse é o sentimento por trás disso. Quanto tempo levou pra editar 2 horas? Ah, provavelmente é um pouco mais que o dobro, né? Uhum. 2 horas e meia, na verdade, né? Vamos lá, galera. A gente, como jogador de videogame, a gente não tem preparo aeróbico pra ficar fazendo cast de 2 horas toda vez, hein? É mesmo, né? Cansa. Até a gente falar, cansa. A gente não tem aeróbico pra isso, então a gente cansa, pô. Pode não parecer, mas alguns de nós temos famílias, amigos. Também. E casados. Por que vocês acham que o Raid detesta tanto Kinect? Então. Porque cansa. Porque, cara, pode crer, né, velho? Que o Wii você consegue jogar sentado, né? Dá pra você dar um engambeleto no controle. Meu mundo virou outro agora. Ou deitado, né? Então. Segundo o Mario Vox aqui, ele falou que a Microsoft deu muita atenção pro Kinect e precisa mesmo. Concordo com você 100%. Tava na hora mesmo. Demorou. Agora deixa eu fazer advogado do diabo. Raid, você concorda com isso? Tenho que dar minha opinião aqui. É, lógico, pô. Eu não gosto muito, não sou muito, muito fã do Kinect, não, né? Aí é o Raid Discord. Então... Não, mas a ideia é outra. A ideia é que, como empresa, eles têm que focar em coisa nova pro Kinect, que é o hardware novo mesmo. O hardware já tá com quase 2 anos no mercado e não tinha nada direito ainda. Exatamente. Tava na hora já. Eu concordo com tu, tava na hora mesmo. Sony focou muito no seu novo portátil e enterrou o Move. A Move já nasceu morto. Eu acho que já nasceu morto também, viu? Eu tinha uma pequena esperança que ele ia receber muitos ports do Wii e tudo, mas depois, na prática, isso não funcionou. Ele disse que a Nintendo que teve mais surpresas e ainda está com o pé atrás com o novo aparelho, cara. Acho que você e a torcida do Flamengo, cara. É, todo mundo, tá. Todo mundo, cara. Todo mundo, normal. Eu prefiro nem estender esse assunto, porque é polêmico. Mais polêmico que mamilo. Mais polêmico que mamilas. Ele disse que o maior feio dessa feira foi a EA ter falado tanto do seu Battlefield 3. Cara, concordo com você. Ficou provocando a Activision com o MW3 na hora de mostrar, que vieram mostrar a versão pra PC. Eu concordo. Além disso, pô, mostraram uma tela inteira dentro de um tanque. Sim. Que absurdo. Eu falei isso lá na hora, eu tava na conferência, aí encontrei um pessoal do Brasil, os jornalistas do Brasil. Eu falei isso lá na hora, eles falaram, pô, mas Battlefield 3... Falei, cara, se eles tivessem... O que me deixou mais puto é que teve mais teaser do que jogabilidade dos jogos. Aquele Reckoning da EA, eu tava louco pra ver a jogabilidade daquilo. Só mostrou teaser. E ficou 10 minutos só o cara dirigindo o tanquinho e atirando no tanquinho lá do outro lado. Ah, cara. Porra, corta pela metade e me mostra 2-3 minutos do Reckoning. Vai seguir a linha de sempre. Eu tava discutindo até um tempo atrás, o pessoal falando, não, Battlefield é melhor, Call of Duty... Mas, cara, Call of Duty tem história, Battlefield tem física, tem mecânica. E, pelo jeito, vai continuar a mesma coisa. Mas, cara, você sabe que até o Bob Kotick lá, o céu lá da Activision, o gordinho, que todo mundo ama odiar, ele tirou onda com isso daí, né? Ele falou assim que... os caras só mostraram no PC. Por que não mostraram as versões de console, que é da onde vai vir o grosso da grana? Da onde vai vir o lucro? Então, tipo assim, isso é meio... É meio discurso pra acionista, né? Pra desestimular acionista da EA, né? Eu nem ligo da onde que foi tirou mostrado onda, o jogo. Né? O que eu importo é que não foi mostrado nada do jogo pra mim. Eu concordo. E outra coisa, eu joguei, eu participei da demo fechada do Battlefield 3, né? E eu, a demo foi, a gente entrou numa sala, teve uma apresentação do jogo, do desenvolvedor mostrando pra gente qual que seria a ideia por trás da demo, aquela coisa. E aí depois eu falo que eu ganhei uma coisa muito legal lá. E a demo, adivinha o que foi? Todos os jornalistas que estavam lá, entrou num servidor dedicado lá, e a gente jogou contra uma equipe da Frostbite, né? Eu não lembro de quem que era. Eu não sei se era de outros desenvolvedores e tal, que estavam na Europa, que estavam jogando contra a gente uma partida multiplayer do jogo no PC. Então, a minha demo do Battlefield 3 foi um round de multiplayer no PC contra a gente do outro lado do mundo. Então, esse foi o foco deles mesmo. Então, antes que alguém fale, eu tô com muito hype pra Battlefield também, que eu gosto muito de FPS. Só que, pelo jeito, vai ser mais um ano que minha graninha suada vai pro Call of Duty primeiro. Porque eu acho que FPS deu, assim. Pelo menos pra mim, já tô muito bem servido. Fala isso, cara. Tipo assim, principalmente as FPS de guerra moderna, assim. Não, é só você saber diferenciar. Você quer ser um herói, compre Call of Duty. Você quer ser um soldado, compre Battlefield. Pronto, acabou. Então, ele falou que não entendeu o que a gente falou, que Call of Duty Online é melhor que no Xbox. A gente falou algo parecido com isso? Falou. Eu lembro que foi porque eu editei. O Lula comentou que o pessoal prefere jogar Call of Duty no Xbox Live. O que a gente deve ter falado é que o serviço online é melhor numa plataforma. Sim. Então, o jogo em si. Eu acho que o jogo que tem foco no online, como é o caso de Call of Duty, a tendência é ter mais jogadores na plataforma que oferece um serviço online de melhor qualidade. Aí já é uma outra polêmica. Só isso. Acabou. Não tem nada a ver com tá fora do escopo. Quem quer jogar Call of Duty é quem quer jogar o single player. Quem quer jogar o multiplayer, joga Battlefield. Engraçado que assim, nessa própria carta ele fala pra mim assim: homem mau, disfarce o seu cachismo, tá na cara. Um fala que é entendido, um fala que é imparcial. Tá uma bagunça aqui. Mas no final do e-mail, ele escolheu um nome bacana, que a gente brincou com aquela história de nota de escola de samba e tal. Ele falou que da Microsoft podia chamar Grêmio Recreativo da Fabricante de Consoles Descartáveis 3RL. Caramba! Então, Mario Vox, vou te fazer uma proposta. Eu disfarço meu lado cachista e você disfarça seu lado sonista. Ou nintendista, né? Ou nintendista. Acho que Mario Vox. Então vamos lá, isso aí. Então pronto. Então fica por isso mesmo, vamos disfarçar, tanto eu quanto eu. Se o lado dele é nintendista, no atual momento da guerra dos consoles, ele só tá um pouquinho mais confortável. Só isso. Seria sonista, ele tá menos. Pode crer. Então é a carta aí, você falou que a gente é foda. Nós valeu, é nós. Valeu. E é isso aí. Vamos lá, Raid, o que diz a sua carta? A minha carta é do Second Bad Guy. Ele disse que foi um ótimo cast sobre E3. Obrigado pela qualidade do cast. Um cast gigante. Ele coloca com CH aqui, vários Hs. Aí, diretor, valeu a pena, hein, diretor? Você vê, né? Olha o feedback do público. Por isso que a gente faz, né? Duas semanas de edição, né? Então, como não há muito o que comentar sobre fatos, só vou comentar nas partes que discordei de vocês. Além de algumas críticas, né? Ele disse que sentiu uma hipocrisia forte em falar mal dos remakes dos God of Wars para PS3 e não falar o mesmo de Halo, ou dos 351 remakes de jogos de Nintendo 64 para 3DS. E aí? É isso aí, Bad Guy. Eu acho o seguinte, cara. Fica à vontade para fazer a tréplica. Os God of Wars nem jogos de PlayStation 3 são. Né? São jogos de PSP. O problema da gente foi, não tem problema nenhum. Anunciar no E3 é que é o problema. O tempo que você vê que a Microsoft perdeu com o Halo foi mínimo. E tipo, passou um videozinho de nada e deu mais ênfase, acho que no vídeo do Halo 4 do que no remake do Anniversary. E sobre a Nintendo refazer jogos, eu acho também o seguinte: não tem problema nenhum você refazer jogos. Tá? Lógico, toda geração a gente sabe que vai ter um Mario Kart. Toda geração a gente sabe que vai ter um ou dois jogos, até mais, né, do Mario Bros. desde que tenha qualidade os jogos, cara. Então, não, mas ele tá falando de remake, não jogos novos. Então, mas eu tô falando, o que, que ele considera remake? Não, o remake, considero. Por exemplo, vai sair o Zelda de novo. É, o Ocarina of Times, é, exatamente. Ah, mas isso, igual o próprio Zelda, meu, pode ter certeza, eles não bateram num dia numa mesa e falaram, ah, vamos fazer um remake do Zelda? Gente que pediu, cara. Sim, com certeza. Mas tem quantos anos faz? Tudo. Quantos anos faz que saiu o Zelda Ocarina of Time? 13. Ah, tá, beleza. Quanto tempo faz que saiu o God of War no PSP? Não sei, eu não sei. Ah, tá. Não sei. É, eu não sou contra remake, não. É, eu acho que esse, nesse caso era desnecessário. Esse é. E3, ainda mais, né? Era desnecessário mostrar na E3, é. Eu acho que E3. Bom, continua meio. Mas, por exemplo, as outras coletâneas que eles vão lançar, eu acho ótimo. Tipo a do Sly. É. A da. A Metal Gear que eles vão lançar. Então tem várias que eles vão lançar que eu acho boa, assim. Ali diz aqui, já o Wii, dá uma risada macabra aqui, né? Já o Wii, U, né? Eu não sei como você. Você vê como é um nome ruim, né? Você vê, eu não tava no dia pra falar, mas é um nome muito ruim, né? É, você Wii, não conseguiu falar, Wii U. É um nome. Você fica assim, Wii U, né? É o Wii U, né? Um nome ridículo, né? É bem ridículo mesmo. Todo mundo lá na conferência ficou falando, Will I Am. Sabe assim? Will I Am. Ah, fala aí. Então, ele fala que o Wii U, não sei como vocês acreditaram quando alguns testers disseram que era ergonômico. Um console, um controle. Como é que a gente acreditou? Tipo, o cara que jogou falou que é bom e os caras que estão no fórum estão falando que é ruim, a gente acredita em quem? Então, ele falou que o controle pesa 1 kg, né? Mas eu li diferente. Eu li que todo mundo fala que o controle é super leve, né? Ele é levinho, Pô, mas ele tá maluco aqui, ele tá viajando. Nem notebook tem 1 kg mais hoje em dia. É, então. Ah, eu tô aqui. Eu tô aqui pra confirmar que o negócio é leve. Eu tava com essa preocupação também. Eu não. Então, aí. Então, eu comento depois os detalhes, mas ele é bem levinho. Ele é leve. E ele disse também que tem uma distância considerável dos analógicos e os direcionais, né? Que é meio desproporcional, assim, tá meio fora de. Não sei, né? É aí que começa a ferrar. A disposição dos botões é meio. O analógico ele fica em cima do direcional, né? Isso é meio estranho, né? Mas... E tem os triggers atrás, assim, que complicam um pouco pra algumas coisas também. Mas mas assim, é questão de costume, né? Não tem jeito. Mas é uma coisa que não ficou tão inspirada quanto poderia ser. Entendi. Mas não é nada que vai impedir de jogar, entendeu? Tipo, você vai conseguir jogar, mas. Acho que é questão de costume, né? Exatamente, é. Então, ele disse também que não sabe como a gente acreditou, que a Nintendo. Como é que é? Peraí. Não sabe como a gente acreditou que a Nintendo, que ano passado lançou um console pelo dobro do preço de seu hardware, vá subsidiar um novo console. É tão esperançoso quanto acreditar que a Sony vai lançar o Vita por $200. Aí fala um opa, polêmica. Ah, não sei, tipo assim, de repente, será que pode ser o primeiro que subsidia? Não dá pra saber. Eu acho que se subsidiar vai ser pouco. Não sei, se não vai ser muito acima dos 250, não é o histórico da Nintendo. Também acho. Eu acho isso baseado pelo histórico dela. A lógica toda leva a acreditar nisso, né? Se for diferente, é novidade, né? Uhum. É isso aí. Então, fora isso, parabéns ao João por ter um computador que roda Crysis. Parabéns ao Homem Mal por ter trollado a Sony de um modo simplesmente hilário. Parabéns ao Miyamoto pela orquestra, né? Que foi o ponto alto da E3, segundo ele. Parabéns ao Hyde por ainda ser fã de Sonic, apesar de tudo. Caramba. Parabéns ao Luna por conseguir ser protegido por tantos casts. E parabéns ao Mr. Bubbles, porque ele é fã do Mr. Bubbles. Eu não entendi a minha, desculpa. Pode repetir? Então, parabéns ao Lula por conseguir ser frontman depois de todos os casts. Ah, não, tá. Valeu, valeu. E parabéns ao Mr. Bubbles, porque ele é fã do Mr. Bubbles. Tem fã aí, ó. Diretor. Cast de 2 horas, hein? 2 horas, o próximo cast. O mínimo agora. Todos vão ter que ter 2 horas, o mínimo. Ah, tá bom. Vou comprar o tubo de oxigênio pra conseguir fazer. É que o Mr. Bubbles é o único que não precisa, que ele já tem o tubo de oxigênio dele. Pô, se a gente continuar fazendo cast de 2 horas, meu, resolve o problema do trânsito em São Paulo, cara. É, fechou. Todo mundo tem que fazer. Ai, ah, é. Beleza. É, mais alguma coisa da cartinha aí, Hyde? É, só isso. Beleza, temos uns agradecimentos aqui, agradecimentos a Luiz Sá, Max, David Lute, acho que eu li certo, Vintésimo Angel, acho que eu li certo, outro N Angel, né? É que tá com os índios de numeral aqui, e o Imelo, o Imelo ele pediu para disponibilizar os arquivos em MP3 também. Então, a próxima versão do site, que logo vai, já falo isso com uma certa segurança, né? Logo vai entrar no ar, ela vai ter a versão para MP3 que a gente vai baixar. Qualquer coisa, se tiver com muita pressa, baixa o iTunes e baixa por lá. Tem o iTunes, tem o iTunes também. iTunes já solta em MP3, né? Aham. Então, solta em MP3 com imagenzinho bonitinho. Tudo certinho. Homem mal tem muito orgulho. Choro de bola. Mais recadinhos, Raid? Mais recadinhos? Então, eu aproveitei que eu sou uma pessoa bastante ociosa, né? E eu calculei a média que o pessoal deu para as conferências da E3 nos comentários do cast, né? E também por e-mail, né? Então, a nota que eles deram ficou assim, ó. A Sony ficou com 6, a Microsoft ficou com 6,9 e a Nintendo ficou com 7,3. Ah, tá aí, a posição foi mais ou menos essa. Foi mais ou menos o que a gente colocou mesmo, né? É, por aí. Não, porque a gente foi sabotado pelo João, que não viu a conferência da Microsoft. Ele chegou e ligou e tava no Vila Sésamo. No momento exato do Vila Sésamo. O problema é dele, a internet tem memória. É. É, beleza, mais recadinhos, Raid? Siga-nos no Twitter, curta no Facebook, ouçam o cast e mandem e-mails para oriongames@gmail.com. E é isso, galera. Vamos para o assunto de hoje. Dani, escuta, Dani, ó, Dani, tá? O meu irmão me comprou um jogo, tá? Pirata numa loja lá perto da tua faculdade, tá? Ok, o jogo foi bom, funcionou. É por isso mesmo, como eu não acho jogo pirata aqui, que eu preciso que tu vá nessa loja perto da tua faculdade, compre dois jogos, tá? Compre Halo 3 e Call of Duty 4. You failed! E começando o assunto de hoje, né? Micos feios e maluquices geradas no planeta videogame, né? Vamos começar com um mico bem famoso aqui, né? Ficou mega famoso na internet. Foi o recado pra Dani, o Halo 3 com R, né? E Call of Duty. Quem lembra do Lucas, né? Que ele queria comprar joguinhos pirata e resolve pedir pra Dani comprar perto da faculdade, né? Dani. Curiosamente. Ô, Dani. É. Ó, Dani. É, Dani, ó, Dani, né? Oh, calma, oh, ela Dani. Ela não é burra. Ela vai saber. Call of Duty. Puta que pariu. Cara, você sabia que esse vídeo teve quase 500 mil acessos? É, muita gente. É, legal gente, que depois teve a resposta dele, né? Que ele pegou e foi lá, assim, todo revoltado, que a gente zoou com a cara dele. Mas falou, ah, é? Eu não vi. É, sério? Eu também não vi, não. Não, tem esse. Ele falou assim: pra vocês que estão aí falando que eu sou um idiota, eu quero dizer uma coisa, tá? Eu não sou idiota, tá? Uma fixação por falar, tá? Que eu vou te falar. É um tique, maluco, né? Meu, mas eu sinto. Não, mas eu queria deixar o espaço aberto aqui pro Lucas, né? Porque eu não entendi o porquê do motivo, qual o motivo de mandar um recado pelo YouTube. Ah, eu acho que não era pra colocar no YouTube, mas alguém pegou esse vídeo e colocou, viu? Eu acho que foi a própria Dani, né? Não sei. Quem colocou o vídeo no YouTube? É, queria saber também. Também quero saber, galera que conhece mais da história, ou for a fundo pesquisar. Ele tinha acabado de ganhar uma webcam ali, meu. Falou, vou testar isso aqui. Não, mas vocês explicaram direito como é que é a história do cara. Oi, já percebeu que o pessoal tem fissura em gravar vídeo sem camisa? Pra colocar no YouTube? É, nossa, cara, isso é bizarro. É, né? Igual o menino do... Meu Deus! Mas, cara, e tipo assim, ele faz umas observações interessantes, né? Não é só isso, é a forma como ele detalha a compra dele, né? Tipo assim, ele fala que o jogo tem que ser o Halo 3 e tem a versão single player. Pois ele não pode jogar online porque a internet dele tá cortada, né? Tá. Player. É cortada, cara, tá. Na realidade, eu acho que era o Halo 3 ODST, porque tem aquele disco de multiplayer do Halo 3 que vem com o ODST e tem a campanha, né? Eu acho que não, porque, cara. Acho que ele tava tentando dar de mala mesmo. De tudo. Ah, cara, eu acho que era isso. Single player. Play, single play. Vocês acham? Acho que ele não tem noção nenhuma do que ele tá falando. Eu também acho que não. Eu acho que se ele tivesse a mínima noção, ele nem teria feito esse vídeo, né? Eu também acho. Ele tinha escrito no papel. Tinha mandado um e-mail. Não, é mesmo. E o modo cara de pau é sensacional, né? Porque ele avisa que vai pagar os jogos, né? Entre o dia 18 e 28. E fala que quando a mãe dele receber o 13º, ela paga, né? Só que se ele, se ela der pra ele os jogos de presente, ele aceita, cara. Acho que é engraçado, ele fala, tipo assim, se você conhece a gente, sabe que a gente é de família, né? Não vai te dar um calote. Bem e... coisa interior mesmo, né? É, deve ser alguma prima dele que faz sua coisa. E ele fala, estuda direitinho aí, reza bastante. Ora bastante, confia em ti, tu tem potencial. Eu vi esse vídeo e fiquei até duvidando se esse moleque era de verdade, velho, porque eu achei isso tipo... É muito autêntico pra... Não, pra ele é autêntico, assim, mas é, eu ficava pensando, meu, como pode, velho, eu achava que eu conhecia gente idiota, mas, puta... Ô, louco, não faz uma ofensa assim, oh, não, Pascoal, Ele foi ingênuo, rapaz, foi ingênuo. Foi ingênuo, garoto. Fala isso, né? Foi ele garoto. Foi... É, você sabe de que cidade que é esse maluco aí? Só pra gente... Não, mas deve ser do sul. Ele fala lá, mas é... Sei lá. É porque ele fala 3, né? Deve ser do sul mesmo. Mas ele tá convidado a participar desse programa. É, pra se esclarecer aqui. Direito de resposta. Eu quero saber se ele conseguiu o Halo 3. Halo 3. É. Halo 3. E o Call of Duty. É, eu queria saber agora a opinião dele, qual que ele gostou mais, né? Eu também, eu queria saber, eu queria que ele fizesse um review de ambos os jogos. Pode crer, mesmo não só da versão single player. É, mesmo não tendo conseguido jogar o multiplayer, né, mas a versão single player já dá pra falar como foi. É, então, a gente fez um cast de Uncharted e a gente não falou muito, quase nada do multiplayer, só do single player, o cara pode vir aqui e falar tranquilo, pô. Tranquilo. A Dani tem que vir. É, ou a Dani, né? Dani também, se quiser participar, né? Tem um outro vídeo dele também que ele fez, só que não é de videogame, ele falando que queria ficar com a guria. Fala lá. Cara, malandro. O cara é famoso, hein? É, o cara é gênio. Que fujão, que fraudão. Mas esse ele já foi forçado, né? Você deu pra perceber que ele dá risada, que ele fez de propósito, né? Já não ficou tão bom. É aquela coisa, né? Tá no inferno, abraço capeta. Ah, ele já quis aproveitar a fama, né? Foi um pouco aproveitar os 15 minutos, né? Você vê, né? Como no Brasil... O cara desse não tem capacidade de tirar proveito de uma situação que ele já se afundou, não, cara. Mas eu acho que ele tem carisma. Eu acho até que ele deveria lançar um videolog dele fazendo review só de jogo single player. Nossa. Já pensou? Pra quem tem o videogame desbloqueado... Começando com Halo 3. Ia ser louco, cara. Oh. Tá, eu queria ver ele jogando um Uncharted... La Noire. Continuando aqui a nossa série de micos, né? Quem não se lembra, né? Aliás, eu desconfio que o Pascoal fez isso, mas não foi documentado. Eu desconfio que é ele. Desconfia que é ele. Eu desconfio que é ele. Do menino que ganha o Nintendo 64 e surta. Nintendo 64! Vou falar, não sou eu, mas foi quase igual na minha casa. Foi quase igual. Foi quase igual. Eu só não montei na caixa porque eu já era meio grandinho já, mas... Olô, quantos anos você tinha, Pascoal? Quando você ganhou? Eu tinha 16 quando eu ganhei meu 64, mas a alegria foi tão grande quanto... Não, mas foi um dia feliz pra caramba. Aí eu cheguei em casa e, tipo, todo mundo... Não, você só vai jogar amanhã que tá tarde. Eu falo, nem fudendo. Piada, né? Ah, você tá maluco, né? Mas foi legal. E ainda eu lembro que quando a gente foi comprar na loja, o tiozinho tava tentando vender, o cara viu aquela família, né? Viu o pai com as crianças, falou, não, esse vai comprar um videogame com certeza. Aí ele já veio doido, né? Ele falou assim, não, você quer comprar qual? Aí eu apontei o Nintendo 64 e falou, ah, aí eu perguntei, vem com algum jogo? Aí ele, não, vem com Mario World na memória. Eu falei, puta, dei as costas na mesma hora, nem olhei mais pra cara do maluco e fui Ai, ai, que maldade. Mas vocês viram, tem uma entrevista com esse moleque aí do Nintendo 64, ele já adulto, já falando sobre o episódio e tal. Não, ele vendeu o Nintendo 64 no eBay e acho que ganhou uma bela grana. E tem a versão dele com o Nintendo Wii, quando ele ganhou o Nintendo Wii, né? Não sei se já... Ah, mas eu acho que não tem mais graça, eu nunca não vi ainda não. Mas descreve aí pra gente. É exatamente a mesma coisa, só que com o Nintendo Wii ele já tava mais velho, cara. Esse do moleque do Nintendo 64 aí, até a BMW usou um vídeo dele pra fazer um comercial, cara. O moleque ganhou muita grana em cima desse treco, velho. Caramba. É sério. Mereceu. Ah, mereceu. Pra você ter ideia, o vídeo teve 15 milhões de acessos. Nossa. 15 milhões, cara. O melhor desse vídeo é a cara dele que ele faz com ele. Ele olha assim pros lados, assim, tipo, tentando achar alguém pra ele extravasar, assim, meu, ganhei. A irmã dele vai junto. Né? Ele monta na caixa e começa a bater, assim, em cima, tipo, Donkey Kong, ele né? Fica cavalgando na caixa, velho. Meu, é muita felicidade do que é moleque, velho. Você vê, puta, a Nintendo devia ter usado aquilo num comercial também. O moleque feliz, assim, eu lembrei daquele outro moleque, né? Que a família ali tá filmando, chegar pra ele com a caixa de 360. Quem lembra desse? Esse eu nunca vi. Cara, não é esse, mas na realidade não foi uma pegadinha que fizeram do moleque, não tinha nada na caixa? Então, tinha roupa dentro da caixa. Meu, o moleque fica com uma cara, bicho. Se for esse vídeo, tipo, você fica com uma cara. Nossa, é isso que eu falei, é o Nintendo 64 ao contrário, velho. É, cara, mas eu fico até com medo da cara do moleque, tipo assim, eu leio na cara dele, matou a família e foi ao cinema. Cara, o moleque fica muito revoltado, porque todo mundo começa... É um bullying familiar, assim, sabe? Se não gostou, morre. Todo mundo começa a rir da cara dele. É, então. E aí ele fica com uma cara séria, assim, todo mundo rindo. Ah, tipo, achou que era um videogame. É, o pessoal, o pai dele fica falando, não, a gente não tem dinheiro. Mas coitado, nossa. Parece aquele filme do Harry Potter, né? O pior do que não ter é você achar que tinha e não ter mais. É a expectativa falsa alimentada. Ah, muita maldade. Aí aparece o Nelson e fala, é engraçado porque você teve esperança, né? Não, pouca gente sabe. Mas no Natal passado, pouca gente sabe não, muita gente deve saber. No Natal passado, a Microsoft deu de presente pro Avatar, pra você podia baixar de graça lá pro seu Avatar, justamente... O seu avatar pegando a caixa de 360, abrindo e tirando um suéter, cara. No... O moleque foi trollado pela Microsoft. Foi trollado. Caramba. É questão de indenização isso aí. A Microsoft podia dar um videogame pra ele, né? Nossa, cara. Se eu não me engano, aquele site OneUp acharam o moleque e deram um console pra ele. Ah, legal. Maldade extrema dos pais. Isso é bullying, cara. Não deve existir. Pô, bullying dentro de casa é o pior que existe, né, cara? Nossa, é o pior, cara. Meu, assim. É traumatizante aqui. É porque o cara sai da escola, né? Fala, pronto, agora eu vou chegar em casa e pelo menos ninguém vai me zoar. E alguém zoa em casa? É. Continuando a saga aqui dos micos, né? Esse daqui vai ser uma leitura extensa, né? Mas é Leonan, o cara do Dreamcast. Bom, a partir desse tema, os manjadores já sabem do que se trata, né? Os manjadores já sabem do que se trata, mas ele ficou famoso. Leonan já é um nome que eu vou te falar, né? Eu já tenho agora. Não... Patada um fracasso. É um nome que não denota nada pra mim. Pascoal Ácido hoje, hein? Hoje eu vim pra trollar, né? O negócio era mas zoeira. Vamos lá, o mico, né? Bom, começando a contar a história. Leonan era um feliz proprietário de um Dreamcast, um dos consoles mais avançados da época, mas teve um sério problema envolvendo seu Dreamcast e sua puberdade. Segue o relato próprio, né? Quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan, tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é pura verdade. Tudo começou quando eu estava jogando Crazy Taxi pirata. Passou um tempo, fui trocar o CD. Então desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Taxi e deixei a tampa aberta. Meu erro, para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal da casa resolveu sair. Então fiquei sozinho em casa. Pintou aquela vontade de tocar uma sanfona. Os manjadores sabem o que é. O Gonzaguinho. Gonzaguinha, ou até o Gonzaguinha, né? O meu Dreamcast ficou na mesma mesa do computador. Então liguei o micro e acessei uma página que vi neste fórum. Ou seja, no fórum na época que ele acessava. Uma página, digamos assim, educativa, acredito, né? Eu tô lá em frente ao micro, vocês sabem, né? Então chegou aquela pressão, não pude segurar. Mas como eu tava na frente do computador, para não sujar o monitor e o teclado, meu reflexo foi virar para a esquerda, justamente onde tava o meu Dreamcast com a tampa aberta. Puta falta de sorte. Isso mesmo, galera. Ejaculei no meu Dreamcast. riam deste cara sem sorte. Não sei se rio ou choro. A lente ficou toda. Limpei o quanto pude, mas em cima da lente a gosma secou. Agora, o que eu faço? É. Fiz de tudo para ganhar esse Dreamcast. Não tenho um mês direito e já estragou. Minha mãe vai me matar quando descobrir que ela pagou R$750 e eu já quebrei. Tá na garantia. Tá na garantia ainda. Mas... Não cobre tá porra. Né? É. Não cobre porra nenhuma. Porra. Como ele que cobriu a de porra agora? Me ajudem, por favor. Nunca mais me masturbo na minha vida. Vamos lá, detalhes interessantes, né? Foda. Meu, pior do que os caras não foram pra buscar ajuda. Né? Tem mais, a mãe dele leva o console pra assistência técnica e descobre que a lente tá suja com alguma substância estranha que ela acredita que é leite. Né? Leite? Ele ainda liga pro suporte da Tectoy e o atendente começa a rir incontrolavelmente, ou seja, foi trollado pelo suporte técnico. Né? A história se espalha, ele recebe o apelido carinhoso de Gonzaguinha, o sanfoneiro na escola, e quando não tem mais alternativas, conta a história pro pai, que depois conta pra sua mãe, e ele acaba recebendo uma linda aula de educação sexual. Vamos lá, resumo do Bico. Eu tô chorando aqui que eu nunca tinha visto essa história, velho. Pascoal é. Leonan é herói da internet, cara. Não, ainda bem que meu videogame é de cartucho, né, velho? Imagina como isso afetou a vida dele, né? Porra. Ele tinha 13 anos em 2002, né? O que você acha dos consoles? É tudo slot load hoje, velho. Olha. Não, ele sugere que tinha que ver escrito no manual, né? Porque isso danifica o videogame. Meu, pior do que o cara fazer isso, é o cara falar isso em público, né, velho? Não, mas cara, você imagina o desespero, né, velho? Pro cara chegar e ele, em vez dele falar, ah, meu, cai uma porcaria de uma sujeira aqui, alguém sabe o que limpa? Não, o cara tava num desespero tão grande que ele detalhou tudo. Esse não foi o único post dele, ele fez 4 posts lá nesse fórum aí. Inclusive falando que não aguentou e teve que tocar uma sanfona de novo. Mas dessa vez longe do videogame. É verdade, ele tinha feito a promessa e pô, quebrou a promessa, não aguentou. Coitado, tenho pena dele. Ele foi zicado, mas no mínimo ele garantiu boas risadas. Ele foi cabaço aí em não ter. Em publicar a história, né? Nem, não, acho que nem só em publicar a história, porque no fórum você é meio que anônimo, né? Mas ele colocou o nome dele. Não, mas aí nem o nome tem vários, né? Agora, por que ele foi falar pra mãe dele que ele tinha feito isso? Porque ele não falou que derrubou um mingau, sei lá, qualquer merda. Não, porque... Eu podia ter derrubado cola, sei lá, mano. Qualquer coisa, velho. Ele contou pro pai dele que aguentou. O cara foi confiar naquela conversa paterna, né? Mano? É, pode crer, né? Aí ficaram uns dois sendo sal dele depois. Olha, eu acho que se ele tivesse contado pro pai dele primeiro, antes de publicar no fórum, a gente não estaria aqui fazendo essa parte. Ainda bem que ele não pensou nisso, né? É, então. Pode crer. Leonan, vulgo Gonzaguinha, você é um herói da internet. Você é um herói da internet. Tinha que ter uma categoria, né? Heróis da internet. Heróis da internet. Continuando, cara, esse daqui eu achei chocante, na realidade. Eu fiquei chocado quando eu vi isso aqui, cara. Fiquei preocupado. Que é aquele vídeo do moleque, aquele alemão maluco jogando Unreal. Nossa, ele fica revoltado. Eu começo a gargalhar quando eu vejo isso, eu não aguento. É sério, engraçado. Cara. É. Nossa, cara. Ele parece um mini Hitler. Ó, cara. Eu fico com dó, tipo assim. Ele tem uma crise de raiva, né, no melhor estilo Hitler. Que ele tenta jogar Unreal e não consegue esperar, porque o computador demora pra carregar, ele fala que vai matar todo mundo. Nossa, eu acho esse vídeo até perturbador, cara. Na boa, vocês conseguiram rir com isso? Eu ri muito. Pô, eu ri, sabe, porque eu nunca soube do que se tratava aquilo. É? Eu sempre vi, sabe, com N temas. Uhum. É, então. Eu achei aquele menino extremamente perturbado, cara. Eu vi o vídeo original, né? E ele fica louco da vida porque ele perde. Também, né? Ele vai jogando, mas ele consegue carregar o jogo e ele perde. Tipo assim, Eu achei uma criança extremamente desassistida. Ah, totalmente pela família. Né? Eu acho que é isso que me chocou. Ah, eu não sei. Eu uma banana. Então, ah, eu não sei se talvez aquilo até seja um fake, viu? Porque é, é muito é absurdo, né? Não é mãe aquilo lá. Será, quem é tão, tão louco? É, eu também acho que é mãe isso daí. Eu acho que é a casa de Super Nani. Acho que é a casa de Super Nani. Falando nisso, tem um vídeo também de um cara que tá jogando com a namorada dele. Não sei se vocês já viram esse. O cara tá jogando Xbox com a mina dele, assim, na sala, e é um jogo de tiro. Aí o cara vai jogando e, lógico, né, ele tava ganhando. Aí toda vez que ele mata a mina dele fica louca de raiva, assim. Ela começa a gritar com ele, ele vai matando, dando risada e tirando uma com a cara dela. Chega uma hora, a mina fica louca, começa a gritar, gritar, gritar. E o cara continua matando ela e dando risada. A mina dá uma surtada, ela levanta, pega o videogame dele e joga no chão com toda a força, arrebenta. É, é americano o vídeo. Ela grita uns bagulho com o cara e sai andando, mano. Aí você só vê o cara olhando pra trás, assim, ó, pra câmera, e sem acreditar, tá ligado, que a mina fez aquilo. E é, assim, eu acho que não é fake esse vídeo, porque ficou... Teria que ser muito bom ator pra interpretar tanto ele quanto ela. O moleque é bem maluco. Ah, tem que é serious business no videogame, né? Meu, não é, cara. Cara, eu já quase passei uma dessa também, velho. Mas de sair batendo um teclado na mesa e quebrar... Não. Quebrar os botões? Não, eu tô falando assim do caso do cara. Ah, tá. Graças a Deus, tomara que minha namorada não esteja escutando isso, mas, cara, ela fica brava de jogar o controle e não querer jogar mais, cara. Às vezes eu tô rindo até de outra coisa. Pô, teve uma vez que eu quase matei meu irmão mais novo na casa do Mr. Bumble. Ah, eu lembro desse dia, puta que pariu, velho. Ai, meu irmão tinha que estar aqui pra lembrar os detalhes, velho. O Victor que sabe disso aí. Foi assim. Como é que era mesmo? A gente tava jogando Naruto, né? Aquele Naruto do PlayStation. É verdade. E aí, tá ligado? Eu era razoavelmente bom, né? Me gabava disso, a gente jogando. Aí meu irmão pegou o Jiraiya, eu sei que, meu, ele tava ganhando. Não, não, repete isso, Pascoal. Você era o quê? Eu era razoavelmente bom no jogo, assim. E? É, então, aí meu irmão mais novo... E se gabava disso ainda, irmão? Eu sou foda no Naruto, mano. Foda no Naruto. Exatamente. Eu sou um shinobi de Konoha, eu era foda. Naquela época eu era otaku. E aí meu irmão mais novo chegou lá do nada, nunca tinha jogado a porra do bagulho. E começou a ganhar de todo mundo, principalmente de mim, né? E ele ganhava de mim e achava mó da hora. Pra você ver como todo mundo era bom, né? É verdade, né? Aí ele começou a ganhar, mas ele ganhava muito, tá ligado? Eu tentava ganhar com muita força de vontade, e mesmo assim ele ganhava de mim. Chegou uma hora que eu fiquei tão louco, aí eu fui indo, né, fui ficando nervoso, aí quando eu finalmente consegui ganhar dele, meu, eu comecei a gritar muito palavrão, o moleque ficou tão apavorado. Não, até moleque, deve ter o quê? 5 anos de idade, pode tipo 20. Olha aí. Aí o moleque ganhando dele... Aí ele tá lá, e o moleque tranquilo, jogando tranquilo. E o Pascoal nervosaço, a gente dando risada, que ele começa a ficar vermelho quando ele fica nervoso. Tipo, o moleque mais calmo que o Daigo, né? Sim, não, o moleque exato, ele tava Daigo, é. Tava Daigo total, Iceman. E o Pascoal nervosão. Aí o Pascoal ganhou uma, virou pra ele e ganhou... Toma, filho da puta! Botou o dedo na cara dele, o moleque. A criança de 5 anos, Pascoal. Até hoje, cara. Ele tem medo de falar comigo, velho. Eu tenho certeza que ele ficou traumatizado nesse dia, que ele ficou atrás de mim até com medo. Eu falei, calma, Pascoal, é só o jogo. Teve até que explicar o videogame, velho. O Pascoal ficou muito nervoso, velho. Mas eu, falando sério, eu me arrependo até isso. Até hoje disso, velho. Foi foda. Cara, só pra entrar no barco, nessa história de que sempre tem um que sabe jogar e sempre chega um que não sabe. E tira do sério. A gente jogando uma das últimas Mortal Kombat que saiu pro Play 2, antes da boa, que é uma. Eu sei lá qual que é. É uma que seu Fatality você vai arrancando um pedaço de. Armageddon. Isso, acho que é isso aí mesmo. Aí um camarada nosso, né? Levou lá pra casa do Junior XT e só ele sabia jogar, né? Aí maravilha, né? Ele lá ganhando de todo mundo, né? Eu falei, ah, não, vou começar a loprar esse cara. Aí eu pegava, não sabia jogar, né? Pegava um moleque e falava, ó, vou te dar um chute na sua cara, vou dar um chute na sua cara. Aí, meu, acertava o chute, 15 negros. Até a hora que eu perdi a luta, cara, essa mortal é muito ruim, eu perdi a luta. Aí na hora que ia começar o finish ring, eu comecei a apertar tudo que era botão no controle. Eu juro, eu chamo o Junior XT, quem tiver lá pra comprovar. Cara, o meu boneco pulou na hora do Fatality. Ele não conseguiu dar Fatality. Não, cara, na hora que ele foi dar Fatality, meu boneco lá, todo tonto, pulou por cima do dele, cara. Aí todo mundo ligou o modo Nelson. Meu, a casa caiu. A casa praticamente todo mundo desviou do Fatality. Caramba, proeza, hein? Ligou o videogame, botou embaixo do braço e foi embora, cara. Ô, louco. Ô, Deus. Mas também depois dessa, né, meu? Foi cara, nem eu acreditei na hora que o boneco pulou, cara. Ai, ai. Tenso, meu. Tenso, tenso. Mas pra vocês gostam... É, né? Antes de cortando rapidinho, dessas de pessoas nervosas também, não sei se vocês já viram aquela do moleque que teve a conta no World of Warcraft deletada também, né? Ah, eu já vi também. O moleque tenta enfiar o controle no rabo. Ele tenta assim, matar estilo de Dimocó, sabe? Pegar as duas mãos e abrir a mão. Sério? Estilo de Dimocó é o melhor. Ele fica putaço que a mãe dele deletou a conta dele do Warcraft. E fica, tipo, querendo se bater e o irmão dele fica filmando. É muito engraçado esse vídeo. Mas será que é real? Ah, é real, sim. É. Nossa, como tem gente maluca no mundo, né? Tem gente maluca no mundo. Agora, a relação de entre estar nervoso e tentar enfriar o controle no rabo. Eu não consigo achar um link. Eu acho que ele queria um pretexto só. Mesmo. Pode crer, acho que ele falou: ah, pô, isso é hoje. É agora eu tenho um motivo pra ele. Mas continuando a nossa série de micos, né? Pra vocês que gostam de navegar no site, né? A gente vai apresentar a dança do Street Fight, né? A homenagem de Mantena e JP à série Street Fighter, né? Precisa dizer mais algo? Olha o que faz o quem, olha o que faz o. Olha só o Gui. Mas sabe o que eu acho, cara? Eu acho que os caras fizeram assim de forma honesta. Tipo assim, os caras eles são o quê? Eles fazem axé. Né? É, eu consigo imaginar Bahia, isso daí tocando no Carnaval de Salvador assim fácil, cara. Fácil. Mas meu, os caras da cidadezinha lá no norte já chegou a máquina Street Fighter 2 agora lá, meu. Os caras jogou, ficou maluco, mano. Cara, tipo assim, qual o problema? Eu fico pensando, foi o mico? Foi. Mas qual o problema de cantar a dança do Street Fight pra galera que ouve a dança da manivela? Não consigo, tipo assim. Se a manivela merece uma homenagem, cara, por que Street Fighter não? Cara, se não fosse a dança do Street Fighter, o cara não ia ter feito metade do sucesso. Ah, isso é verdade. É, usou. O cara é um puto empreendedor, vocês estão usando o cara. É mais famoso. E é legal que é. Ele vai todo vestido, né? Vai todo mundo vestido lá de Ryu, Ken, Sun Li, né? Os caras estão na tela do Street Fighter, né? Não, é, eu acho que os caras colocaram um esforço, assim, pra fazer, né? Os caras colocaram um esforço, né? Tem um outro vídeo curioso dessas músicas assim, da Terrinha, né? Que é um que o cara faz de jogar videogame com a namorada que só joga o Come-Come. O único jogo que ela gosta de jogar é o Come-Come. Ah, esse eu vi. Esse é o vídeo. Esse daí. Continuando as séries aqui, bom, um que a gente até já discutiu em outro cast, né, aquele cast de filmes baseados em jogos, né, principalmente filmes ruins, né, a gente pode citar vários filmes do Uwe Boll, né, que é aquele diretor de cinema que gosta de pegar jogo e fazer filme ruim de jogo. Quando não, o jogo é ruim, ele faz o filme ruim do jogo ruim, né. Então a gente pode citar micos aqui como Alone in the Dark, House of the Dead, Blood Rain e Far Cry, né. São pérolas desse cara que gosta filme de... do Far Cry, mas, que eu ia falar agora, velho. Não fazia ideia. Também não ainda bem, pelo menos agora já sei, porque se eu ver, já corro. Agora você já corre. Esse House of the Dead aí é trash, viu? Você sabe que é Uwe Boll, né? Você sabe que é Uwe Boll, então aí você vai pegar aí da linha. Nossa, do Far Cry eu vim até procurar agora. Que é do primeiro e do segundo, com Jack Carver ainda. Tô vendo aqui. Nota 3.3 de 10. Tá alto então, hein? Tá alto, hein? Pro padrão Revolt tá alto. O padrão Revolt tá alto. É, então, ó, tá melhorando, hein? Uma merda de bola, ele aprende. Em mais uns 200 anos ele faz um filme nota 5. Aquele filme do The King of Fighters também é um cara, tinha vários, né, cara? Eu vi vários do The King of Fighters. É, tem um que parece, sei lá, mano, Power Ranger, um negócio. Você já assistiu, Pascoal, esse do não, então, Fighters? Eu vi só o trailer. Eu vi o trailer oficial mesmo do filme. E, meu, ridículo. Pelo trailer, ninguém assiste aquilo ali. Se você vê o trailer, você fala, meu... E é engraçado que é, tipo, vai, 3 minutos de trailer, talvez menos, mas... Eu não consegui reconhecer um personagem do The King of Fighters. Ah, meu, o Gal estilo... é deprimente, velho. O Gal é deprimente. É pior que o do Street Fighter. Dragon Ball, cara. É pior que o do Dragon Ball, por incrível que pareça. Assim, mas... Caramba. Dos que eu realmente assisti, o Dragon Ball ainda é o pior, porque é ridículo. Mas esse é muito ruim. O Dragon Ball é tão ruim que eu só consegui avançar algumas cenas. Foi o máximo que eu consegui. Mas é, eu fico pensando, se o filme já é ruim no trailer, que o trailer é pra fazer aquela... fazer a fama do filme, imagina o filme mesmo, né? Porque o trailer normalmente pega as melhores cenas do filme e compila pra tentar te fazer ir ver. Se você não se convenceu nem por isso. Mas enfim. É triste. Pô, fala alguma coisa. Ah, é triste, acabar. Cara. É triste, é triste. Eu sei que é triste, mas não precisa fazer um minuto de silêncio. Que agora nós vamos falar dos micos profissionais, né? Os micos das empresas de videogame, né? Bom, abrindo esses micos, né? A gente não, desculpa, galera, a gente não vai poder citar outra coisa que não seja, né, recente, né? A Sony anunciando o serviço pago de segurança depois da queda da PSN. Desculpa, mas isso é um mico. Homem mal, o que que você acha? Não, eles voltaram atrás. O serviço pago de segurança é gratuito. Para os americanos. Pro resto, todo mundo tem que pagar. Ah, é? É porque lá ameaçaram com processo, né? É, então. Então, lá ameaçaram com processo, né? Mas será que na comunidade europeia também não vai rolar? Não. Uma parada assim, uma mobilização. Fizeram uma mutreta com uma empresa chamada All ID americana lá, velho. Aí o americano não paga. Mas o resto, se você quiser que a Sony não proteja os seus dados, aí você não paga. Você não paga. Ah, tá. Ou seja, eu coloco lá os dados do meu cartão de crédito e eles não podem garantir nada. Tipo assim, não, imagina. Se roubarem o meu cartão e depois o cara comprar uma Ferrari no meu cartão de crédito. É, o pessoal não fala que a PSN é de graça. A PSN é paga agora. Você paga uma TV de LCD, você paga uns par de tênis, tudo que passar no seu cartão. É boa. Ai, ai. Eu sou adepto do cartãozinho pré-pago. É, continuarei também adepto por muitos e muitos anos, assim, espero, né? E continuando, assim, na Sony mesmo, né? Tem vários memes aqui que rolaram na conferência da E3 deles, né? Quem não se lembra, né, da demonstração de um jogo chamado Genji, né? Days of the Blade, que o produtor disse que o jogo possuía várias batalhas famosas, né? Inspiradas no Japão feudal. E imediatamente após ele falar isso, pula um caranguejo gigante na tela... E aí ele fala assim, ó, so here is the giant enemy crab. Is an action game which is based on Japanese history. Being based on history, the stages of the game will also be based on famous battles which actually took place in ancient Japan. So here's this giant enemy crab. What I'll do is use Benkei here to flip over this crab on its back. Let's see if he shows up. And you attack its weak point for massive damage. Então, tipo assim, eu lembro que até ele falava assim, ataque o ponto fraco, né? Tinha um negócio que tinha o weak spot, que era o ponto fraco do caranguejo pra atacar. Meu, eu lembro que zoaram tanto isso, cara. Zoaram. Legal que ele fala assim, so, here is a giant enemy crab. Tipo, ele olhou assim, que merda é essa, cara? Tipo assim, Master of Obvious, né? Tipo assim... Pode crer, cara. Cara, você acha que os caras trollaram ele com aquilo? Você acha que foi um troll on stage, assim? Sei lá, que é a piada interna, será? Não sei, cara. Será que os caras estavam com raiva dele? Ah, acho que foi um acaso mesmo, hein? Foi um acaso. Foi uma coincidência infeliz. É, isso tem gif até hoje na internet. Nossa, cara, virou um mico, cara. Tão grande, velho. Tão grande. E até hoje, né, é famoso. Você, apesar de não ser da Nintendo, você lembra disso, Pascoal? Qual? Esse daí foi do... Nossa. Pascoal, você tá aí? Você tá aí, Pascoal? Eu tô com vontade de fugir, mas tô aqui ainda. Ah, é? Não. Nossa, tá na caixa do nada. Mas eu lembro disso. Fizeram um gif pra caramba, cara. Fizeram um gif pra caramba. Do caranguejo gigante na conferência da Sony. De 2006. Então, pior que eu tô por fora desse, velho. Esse eu nunca vi mesmo, não. Que mico, Pascoal. Que mico, Pascoal. É, não, eles falando de jogo musical. Quem se lembra do Peter Moore, né, da EA, né, presidente lá da EA, jogando Rock Band? Foi na E3 de 2007. Ele jogou Rock Band na conferência da Microsoft. Né? Eu não lembro, não, dele jogando. Eu lembro, cara, eu lembro. Eu lembro dele tomando feio. Ele errando um monte de nota. Bom, exato é isso. Fazendo de nota fica failed, né? Failed. Não, mas a pior parte é quando ele desliga, porra, do bagulho. Ele aperta o botão, acho que ele apertou aquele botão de home, sei lá, que ele fez. E o bagulho desliga. Oh, sorry, sorry. Nossa, cara, mas o cara, tipo assim, o cara vai fazer a apreensão. Ele podia pelo menos ter tentado jogar, né? Ficado uma semana com o jogo antes, pô. Tipo, eu acho que os caras não se preparam, pô. Os caras não se preparam. Eu acho que... Uma vez eu tava vendo aquele repórter da Game Trailers lá, o Jeff Keighley, ele foi enfrentar o Reg lá no eSports. Ele tomou o maior couro do Reg, cara. Que é o presidente de marketing lá da Nintendo da América. Então, tipo assim, o cara, ele os caras, às vezes, enchem o saco dele, que ele fala muito no E3, ele gosta de tirar onda. Mas, pô, o cara pelo menos se preparou pra apresentação, né? Cara, sabe, tipo... Sem contar que ainda pegando esse bonde na apresentação do Zelda lá, do Bow Training, uma coisa assim. Que tem lá um de treino de arco do Zelda. Foi ano passado esse daí. Né? Mas... O cara não acertava a flecha, o cara falou, pô, meu, você é o único dos Estados Unidos que teve contato com o jogo, cara. Mas eu não achei tão feio, não, hein, velho? Eu achei que foi mais falha técnica do que um... Foi falha feio, técnica, assim, que ele ali é... Tipo assim, porque eu vi até eles falando que era provavelmente muito wireless em volta, né? Muita gente transmitindo com telefone sem fio, um monte de dispositivo ligado. Até o Miyamoto falou, né? Falou, ah, é... Acho ele que ficou é o sem graça pra caramba, mas... Ficou sem graça, posso cara. Que muita gente foi mandada embora. Não que a Nintendo não tenha cometido vários feios na E3, né? É, lógico. Mas, por exemplo, nesse caso aí do Zelda, foi foda, porque todo mundo aguardando muito, o cara vai mostrar a tecnologia nova do movimento da espada em tempo real. Aí, meu, eu mesmo, quando assisti, porque lembrei, a gente tava assistindo ao vivo essa parada aí, que foi transmitida ao vivo na internet. Aí quando ele foi jogar, o bagulho parecia que tava tendo um ataque epilético, o Link. Né? então, ficava tendo os negócios. Aí ele percebeu, viu que tava difícil de jogar e falou. Achava que era o Wire, essas coisas. Mas não deixa de ser o mico também. Foi técnico, mas foi o mico. Né? E ainda na figura do Miyamoto, né? É, como se o Wii Music ele não fosse um feio o suficiente, né? O Miyamoto fez uma apresentação. Tocando música do Mario na E3 de 2008, né? O que acontece é que a música não tava assim tão fora do ritmo, né? Não, cara, tava bom, velho. Que cada um tava tocando a sua música, né? É, então, tipo assim, eu achei... Cada um no seu ritmo, né? Sim, é. E... Ah, cara, é um, mas... É um jogo democrático, velho. O Rock Band, todo mundo tem que tocar a mesma música no mesmo tempo. Que merda, né, velho? É verdade. Cadê a liberdade? É, velho? Cadê a liberdade aí? No E-Music, não. E aquele cara tocando bateria no ar, assim, descalço, sentado? Vocês lembram disso, cara? Os caras trouxeram uma raça magante pra tocar no bagulho. Não, sério, parece que tá tendo um ataque epilético, né, velho? Ele deve ter fumado muito antes de fazer aquela apresentação. Parece que ele tá com um espírito, assim, tá sendo exorcizado, sei lá. Inclusive, parece um pajé mesmo. É? Não, ele parece o DJ quando ganha no Street Fighter 2, fica com as maracas, assim, né? Pode crer, cara. Boa. E é claro, o Brasil, né, marcou sua presença pagando mico na E3, né, o Pelé na conferência da Ubisoft, né, foi lá na Academy of Champions da E3 de 2009, né? E devido a um problema lá no trailer de exibição, o apresentador teve que conversar com o Pelé. Só que o Pelé não falava inglês, nem o apresentador falava português. Entende? Então, por aí... Eles podiam falar a linguagem do futebol, que é universal, né? Então, o cara é americano, pô. Não falar americano só jogar bola, não. O máximo que ele poderia fazer é dar um chute de não sei quantas jardas. Pode crer. Eles amassaram a bola pra ela não rolar muito longe. Mas foi intenso. Mas esse é uma vergonha pessoal pro Pelé, né, velho? Também. O cara é internacional, o cara dito atleta do século. Pô, mas, cara, na boa, tipo assim, você vai receber o Pelé. Cara, prepara as coisas, bicho. Entende? Eu tô falando. Você que tá recebendo o cara, você que tá precisa do cara. Não, acho que os caras acharam tão inadmissível o Pelé não saber falar inglês que nem perguntaram pra ele. Acharam que ofendeu o cara, né? Senhor Pelé, o senhor fala inglês? Mas, cara, tipo assim, o Pelé jogou a carreira praticamente toda no Brasil, né? Jogou muito pouco. Mas ele jogou nos Estados Unidos também, pô. É, ele jogou, mas, cara, jogou pouco tempo, né? Praticamente no fim da carreira. Então, eu acho que foi mais mico dos caras em si do que do... Que, mano, você vai receber o cara, você tem que se preparar pra receber. Então, é verdade. Pessoal, a gente sabe, por exemplo, que o Miyamoto não fala inglês direito, né? E sempre tem um tradutor que acompanha ele na E3. Ele tenta... O próprio Satoru Iwata, ele fala um inglês bem ruim, né? Mas ele consegue se fazer entender ainda, né? Eu entendo o Satoru Iwata falando. Agora, o Miyamoto, cara, quando ele arranha, é muito difícil. O Kojima tem tradutor que acompanha. Então, tipo assim, você vai receber alguém que é importante falar, né? Eu acho que você tem que estar preparado pra isso. Então, acho que foi o maior mico aí foi dos caras da produção mesmo, da Ubisoft, não prestar atenção nisso daí. Acho que o cara não tinha nem assunto também, ele virava, Pelé, você joga bola? Esse jogo vai ser foda, fala aí, pessoal. Se ele falasse português, ele não ia ter o que conversar com o Pelé. Você lembra quando o Paul McCartney e o Ringo entraram na conferência da Microsoft? Tipo assim, eles entraram lá e ficaram lá, né? O jogo é legal, né? O gráfico é legal, não sei o que, meu. Tipo assim, os caras só tinham vendido uma licença. Né? Mas eu acho que a E3 ela não precisa de celebridade, né? Ela tem as suas próprias celebridades. Se chamasse um cara que realmente joga e o cara é uma celebridade, beleza. Mas botar só por botar lá pela imagem não precisa. Vai acabar dando essas merdas aí. Você pode botar só pela imagem, mas tem que saber colocar. Tem que instruir o cara, o que vai falar, sei lá, ou o cara não abre a boca, só tá lá pela imagem. Acabou, deixa as pessoas falarem só. Foi gostoso lá. Jessica Chobot. Serve. E continuando a série aqui, a gente tem um bem recente, né? Que a Microsoft tentou fazer uma baita apresentação do Kinect, né? Na 2010, mas acabou transformando a apresentação num circo, né? E além disso, a coisa bizarra é que o público tinha que vestir aqueles ponchos brancos, né? Que eu acho que o negócio não tava ainda muito bom. A tecnologia não tava muito bom. Tinha uma seita maluca aquilo, né? Terreiro do Kinect. Terreiro do Kinect. Um elefante bizarro também, né? Aquele elefante. Nossa. Mas sabe o que é engraçado? É o pessoal naquele jogo das bolinhas, assim, eu achava que, tipo, uma coisa, o cara tentava apresentar se controlando na frente, aí qualquer pessoa que entrasse começava a se mexer feito louca. Assim. Cara, é muito. Esse negócio de controle de movimento faz a galera pagar muito mico, cara. É o que eu digo. Inclusive eu paguei um esses dias que eu fui lá no. Tinha uma loja de videogame no shopping e tinha o Kinect na vitrine. Então se você passasse em frente, você podia jogar, né? No Kinect. Aí imagina, né? Todo mundo que passava e eu de otário lá, tentando jogar o bagulho, mas aí. Qual era o jogo, Pascoal? Nem lembro, mano. Era um de tipo minigame, assim, mas era muito zoado. Eu mesmo não consegui entender o jogo direito. Aí eu tentava jogar e passava um pessoal atrás, aí o meu boneco começava a dar tilt, assim, aí eu falava, deixa quieto, parar de passar vergonha aqui, vamos embora. Mas assim, eu sei que também no shopping também é o melhor lugar pra jogar, né, o negócio. Mas... Enfim. Imagina, né, um bilhão de gente passando. Boa. E os nossos micos aqui, já que o Pascoal começou falando dele, quais os micos aqui que vocês se lembram, assim, de cast, fora de cast... Micos do Planeta Videogame. Bom, os primeiros OronCast são mico pra caramba. Todos têm algum mico, né? Todos. Ó, começar um cast com Ace High é um mico. Ah, é? O podcast começou a ficar bom no número 5 só, né? tá. Pascoal, tá legal. Que é aquele que o Pascoal sumiu, né? É verdade. A partir que o Pascoal foi embora, né? Não, eu paguei um esses episódios aí atrás que foi falar que o triplo de 3 era 6. É. Obrigado a vocês que têm ouvidos também. É, obrigado a vocês que têm ouvidos também, é o Mico. Né? É, mas agora jogando videogame não consigo lembrar de nada, não. A gente era foda, né, velho? Sempre foi muito bom. Eu me lembro de um que tava eu, Mr. Bubbles e Pascoal. Jogando num torneio na casa de um amigo nosso aqui, que eu não vou revelar o nome. Aquilo lá foi um feio, um mico, maluquice, foi tudo junto. Essa história ficou pra história mesmo. Vocês me permitem lembrar do... Por favor. Vai lá, Pascoal. Então, aqui a gente mora numa cidade muito pequena, né? Pra quem não conhece Rio Grande da Serra. Eu não vou falar exatamente o endereço, né? Vai saber. E aí a Só gente... tem três ruas aí, pô. Já era, Pascoal. Na verdade são quatro. Eu sou o único Pascoal da Na verdade, cidade. Tem 3 vezes 3, o Lula sabe quantas são. Nossa senhora, eu sei. 3 vezes 3 são 9. É o triplo de 3, eu aprendi. Uma pessoa que tem ouvidos me ensinou. Aí a gente resolveu organizar o maior concurso de videogame da história da cidade. Não, concurso não, campeonato. Campeonato. Concurso parece coisa de Miss, Pascoal. É pra ver qual videogame. O pessoal desfilando. Com o controle na mão. Aí a gente fez o maior campeonato de Rio Grande da Serra, né? O PlayStation 1. Contava com a participação de umas 20 pessoas, assim, né? Isso é monumental pra cidade. Aí a gente, né, no PlayStation 1, e o jogo era SNK vs Capcom o primeiro ainda, né? E a gente resolveu fazer o campeonato, precisava de uma sede pra acontecer o campeonato, né? Então um colega nosso que tinha um mini mercado, sei lá o que era, mas tava... É, lá... só falando quem é esse colega, é aquele lá que a gente sempre cita, né? Que é um cara meio... É o Adalberto! É o Adalberto, entendeu? Era na garagem, ele tinha uma garagem bem grande na casa dele, e dava pra fazer o campeonato lá. Porque ele criava lagartixa lá, né? Os outros mais estranhos, assim. Um monte de coisa. Eu sei que, assim, organizamos, conseguimos umas TVs, naquela época era muito difícil conseguir console, a gente conseguiu uns 3 lá, sei lá. E foi tudo muito bem, inclusive ganhamos esse campeonato, né, diga-se de passagem, foi muito legal. Ganhamos do time do Mr. Bubbles, né? Sim. Quem ganhou foi eu e o Hyde só. Aí a gente foi um campeonato meio louco. Tinha o Marcos Torto, lembra do Marcos Torto? Tava... Lembro. Olha o apelido do cara. Grande figura. Aí a gente terminou o campeonato, já tava quase tudo aprontado. Aí chegou o pai do nosso amigo, só que ele gostava de uma manguata. Ainda gosta até hoje. Aí ele chegou, só que assim, era uma garagem, a garagem tava com a porta entreaberta, né? E ele chegou já não querendo saber, tá ligado? Ele queria colocar o carro por tudo quanto é mais sagrado dentro daquela garagem. E ele chegou, bateu o carro na porta da garagem e começou a acelerar, tá ligado? Que o carro meio que tipo parou na porta e ele começou a acelerar, começou a entrar aquela fumaça, né? Do pneu arrastando no chão. E aí esse nosso amigo também tinha um galinheiro, né? E aí as galinhas começaram a voar no campeonato, ficando apavorado. Putz, então, foi muito feio mesmo. E eu, até hoje, eu tenho o maior medo desse pai, desse meu amigo, né? Eu tentei pular pela janela, foi terrível, velho. Foi de moto. Eu sei que todo mundo fugiu como pôde, e eu não sei que fim deu naquele dia lá. Parece que as pegadinhas de Silvio Santos, sabe? Que vai tirar uma bomba no lugar. Sai cada um correndo por um canto. Por mais incrível que pareça, essa história é real. É real. Falando nisso, nunca mais teve campeonato. Vamos organizar um aí. Será? Esse foi o último mesmo. A gente ainda vai patrocinar um grande campeonato de videogame em Rio Grande da Serra. Tipo assim, um evento mundial. Vai ser um local fechado, não vai ser na garagem, não. É. Muito menos que um galinheiro. Com muitos frangos de prêmio, de premiação. Tipo Extreme Games. Vai ser assim. Uma rapadura. Jogando eu e dois primos, né? Jogando aquele rally do PC, lembra? Aquele cara falava, cotovelo à direita. Bem, então, a gente jogando. Aí a gente na mesinha do PC, tá? O camarada meu precisava abastecer e ia passar direto do posto de gasolina. Aí a gente falou pra ele, virou pra Pito, meu, para, você tem que parar pra abastecer. Ele apertou com tanta delicadeza o botão pra frear que ele rachou a mesa inteira no meio. Caramba! Cara, a mesa rachou, caiu o teclado, monitor, computador, tudo, cara. O cara conseguiu rachar a mesa no meio apertando o... pra frear, cara. E freou? Freou. Depois derrubou tudo no chão. Ah, então tá bom. Cara, imagina, rachar uma mesa no meio, velho. Muito, muito ogro, cara. Tô tentando imaginar ainda como foi a situação. Ah, eu lembrei de um fail louco meu com videogame também. Acho que esse merecia entrar também. Foi uma vez que eu tinha um NES, né? NES não, era um Game City. Era um videogame vagabundo, assim, mas que simulava os jogos do NES. Game City. Era horrível isso. Aí, só que eu tinha quebrado meus controles. Eu não tinha, né? Como a gente era pindaíba lascada, não tinha nem dinheiro pra comprar outro controle. Mas aí, um dia, minha mãe falou assim: não, hoje a gente vai comprar um controle, vou sair com seu pai e tal. Na volta, a gente traz o controle pra você. É só esperar. Eu falei: beleza, né? Aí, um amigo meu me emprestou um jogo de aviãozinho, que eu tava louco pra jogar, daquele 7 em 1, que vinha um aviãozinho bem tosco, mas que na época eu achava mó da hora. Eu tava tão ansioso pra jogar o bagulho, que eu não aguentava esperar eles chegarem. Aí eu peguei, era aqueles encaixes de cartucho que tinha uns pininhos de ferro, não sei se vocês lembram. Aí eu catava uma faquinha de pão mesmo, dessas faquinhas de pão, e encostava nos contatos e o jogo começava a mexer, tá ligado? Aí eu fiquei tentando jogar desse jeito. Só que daí deu um curto e queimou o videogame. Aí, quando minha mãe chegou em casa com o controle novinho, eu tinha queimado a porta do videogame. Meu, não sabia onde eu enfiava a cara, velho. Até hoje eu me sinto um otário por ter feito. Nossa, velho. Foi um feio, cara, massa. Cara, tem um mico que rolou aqui em casa, mas não foi eu, não. Foi um camarada. Tipo assim, eu tinha deixado, ia rolar a festa aqui em casa, né? E aí vem todo mundo, né? Lota. E aí eu tinha deixado o GameCube, né? Configuradinho, né? Ligado na TV, lá em cima na oficina do meu pai, que é onde rolam as festas aqui. É, com 4 controles, pai. Tem um amigo nosso que a gente gosta de tirar contra no Mario Strikers com ele, principalmente porque quando ele perde, ele dá umas risadas muito escrotas, né? Então a gente ri da risada do cara. E deu todo mundo doido pra enfrentar ele, né? Não sei o que. Aí veio um outro camarada, trouxe um Xbox One debaixo do braço, o homem mal sabe quem é, sim, né? E ligou nessa minha TV. Na época eu tinha ido buscar minha namorada, e aí, quando eu tava vindo com ela, minha irmã ligou e falou: olha, vai precisar de mais cerveja. Aí eu parei no mercado. Você imagina você parar no mercado no sábado à noite, né? Peguei o maior filão pra comprar mais cerveja, né? Mas trouxe. Quando eu chego aqui, tá um monte de gente de bico virado. Falei: não, eu queria jogar videogame. Por quê? Tava na oficina do meu pai, a TV ligada no 220, o videogame numa tomada 110. O GameCube não era automática a voltagem, né? Não é bivolt. E aí o que que ele fez? Ele tinha ligado o Xbox na mesma tomada do GameCube, desligado o GameCube da tomada e ligado o Xbox. E aí ele queria ficar mostrando os emuladores, essas coisas, enquanto não chegava. Só que aí o tipo, tinha um ruído no sinal, a imagem não tava, que ele é meio perfeccionista, né? A imagem não tava do jeito que ele queria. Aí ele achou que era energia, que era alguma coisa da tomada. Ele pegou e inverteu as duas tomadas, ixi, queimou o Xbox dele. Não feliz, não sabia porque o Xbox ligar, ligou meu GameCube na tomada 220. Queimou. Nossa, meu GameCube. Engraçado, hein, velho? Cara, queimou os dois. Mas o mais bizarro, tipo assim, eu cheguei, eu não esquentei. Eu falei: ah, vou consertar a fonte depois, né? Porque a fonte é do lado de fora. Cara, ele ficou a noite inteira de bico virado. Oh, estraguei o negócio. Falei: relaxa, cara, aproveita a festa, não sei o quê. E o pessoal encheu o saco dele. Pô, eu queria tanto tirar um contra com o Léo pra zoar ele, não sei o quê. Mano, ele passou a noite, até tem as fotos da festa até hoje, o bico que ele tá nessa festa. Todo mundo vai falar: nossa, o Marquinho tava chatão. Falei: pois é, tinha queimado o videogame, cara. Aí ele queimou o Xbox dele, ele queimou o meu GameCube. Detalhe, se ele não tivesse mexido, deixar só alguém. Nada daquilo tinha acontecido. Eu não ia imaginar que alguém ia tirar da tomada, mexer e inverter. Deixei ligado, era só ligar a TV e o videogame, já tava na tomada. Mas, cara, foi micaço, assim, porque encheram o saco dele a noite inteira. Tá louco. É isso aí. A cara de bunda que ele ficou foi demais. Né? Ai, ai. E nunca mais a gente juntou aquela galera pra poder jogar junto. Trauma, né? Conseguimos juntar, é. Não era pra acontecer. Não é, tem coisa que é. Tem dia que você tá tão azarado, véio, que você acha que só, tipo, isso não era pra acontecer mesmo, né? É. Não, tem aquelas coisas que você acha que você não faz, né? Fala: ah, ninguém vai mexer. Putz, cara, é justamente a coisa que a primeira coisa que alguém vai pôr a mão, cara. É ridículo. Põe a mão e torra o bagulho. É foda. Ai, ai, mas é isso, galera. Dividam seus micos com a gente. dividam seus micos com a gente aí no mural, se tiverem coragem, né? Fica aí a recomendação. É, esse foi o nosso... aquele cara do Dreamcast, tenha coragem de assumir as merdas que você já... Tenha coragem, vocês vão ver, vai ser divertido. Pra alguém. Pra alguém, não necessariamente pra você, mas vamos lá. É isso, obrigado por terem ouvido o episódio nosso de número 63 e até o próximo cast.